Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Sabe, às vezes quando eu pego o controle na mão e aperto o start, eu tenho uma sensação. Me dá vontade de. Uhul! Começar? Tá sendo? Tá sendo. Todo mundo pronto? Oi. Todo mundo já pegou Nescau? Tipo isso. Tá no telefone? Pois já. Não, tô aqui, pode falar. Ainda não, né? Vamos lá. Eu, Brasil, já me divertindo, começando mais uma vez a nossa caralho, 14ª edição. Aê! Muito bom! Bicha! Ah, mulher! Mais empolgada, viado! Ninja inimigo! Realmente. E dessa vez, quem não dançou da primeira vez vai ter que se empolgar, porque nossa, Disco Ninja Volume 2, rapaz! Pra quem não sabe, tá dando muito mole, eu sou o Ninja Inimigo, e aqui com a gente hoje tem o Ilapso. Defendendo o time dos solteiros nessa bagaça aqui. Mestre Splinter. No fim das contas, um Pokémon do tipo normal. Isso, mano. Senhor da Eternidade. Porra, eu queria fazer isso. Que é pai. Já chegou interrompendo o Senhor da Eternidade, cara. Já perdi. Não, peraí, deixa o cara. O cara convidar, deixa. É, deixa eu falar isso. Senhor da Eternidade. Que tem que ficar o Eternidade. Eterno. Eternidade. E com a gente o Crusher. Eterno. Nessa Brasília. É, nessa Brasília, né? Nessa paulista, né? Mas aparentemente eu tenho a mesma voz que Mestre Splinter, né? Segundo. Tem, cara. Eu me confundo direto. Sério mesmo. Cara, a gente tem voz igual desde quando, cara? Eu não consigo identificar. Não tô zoando. É sério mesmo. Eu não falei nada porque eu pensava que era só eu, tá ligado? Aí o cara falou lá no site. E vamos todos juntos dessa vez ligar o globo de luz, decorar os nossos gingas de Michael Jackson, porque Disco Ninja Volume 2, depois dos e-mails. Ilapso e Senhor da Eternidade. Estão prontos para mais uma semana com e-mails e porradarias? É, não. Tamo junto. Nunca está pronto, né, Senhor? Eu sou um fraco que não aguenta porrada. Eu costumo dar porrada, na verdade. É. Not. A gente recebeu um e-mail aqui do Cavaleiro Kong, e ele fez um e-mail aqui bem interessante pra gente. Ele disse aqui: primeiro, gostaria de parabenizar novamente toda a equipe do Baixo Friend Soul, que vem fazendo um trabalho bem original e de ótima qualidade. Acho que o que faz a diferença é que vocês não fazem isso pra ganhar dinheiro, mas porque gostam mesmo. É. Não faz. Se a gente ganhasse dinheiro, ia ser bom, né? Mas. Paciência. A utopia de ganhar dinheiro fazendo o que gosta, né? É uma coisa maneira. Eu ganho dinheiro fazendo o que eu gosto, pô. Sexo com homens, né? Você gigolou, eu esqueci disso. De vez em quando. Ele fala aqui também que os podcasts são sensacionais e a discussão é sempre sobre algum assunto interessante. Tudo flui muito bem. Inclusive, quando a gente parte pra Chaves e ignora a pauta. Ele não falou não, mas... Tia Laô! Sem contar que as músicas e vinhetas que são muito massa, o gosto musical de quem escolhe a trilha sonora é espetacular. É espetacular. Parabéns também pelo trabalho de edição. É um trabalho conjunto hoje em dia, todo mundo aprendeu, se esforçou e brinca um pouquinho de corno toda semana. Menos eu. Ah, não foi tão corno assim dessa vez não, pra mim, pelo menos, né? Foi muito gostoso, muito agradável. Muito bonito. E o ruim quando eu não edito, quando é o lápis que edita, por exemplo, não tem como me defender. Aí... Aí já viu, né? Aí avassalando. Mas ele não faz só elogios não, meus amigos. Ele manda aqui agora. Agora vem as por... Ronaldo Radarias. Até agora vocês não falaram quase nada sobre a série Donkey Kong Country. Olha só, a gente não falou quase nada sobre Sonic também, por exemplo. Né? Que na humilde opinião dele, ele diz aqui, é uma das séries mais fodas de todos os tempos nos games. Com certeza um marco na era 16-bits. Acho que essa série é muito desvalorizada no mundo dos games, apesar de sua qualidade. Principalmente Donkey Kong Country 2. Os gráficos são excelentes, a jogabilidade é muito fluida, a trilha sonora é pra mim a melhor do Super Nintendo. Talvez, eu disse talvez, podendo ser rivalizada somente com a de Chrono Trigger. Cara, esse cara tá procurando briga. A trilha de Donkey Kong é muito maneira, mas porra, melhor que a de Chrono Trigger é Brinks, né, cara? É, cada um tem sua opinião, pô. Mas vale muito pelo... Deixa o cara, pô. Vale muito pelo... O cara não tem sua própria bunda também. Acho que o insucesso da série, né, não sei se a palavra seria essa, né, insucesso, se deve também ao olho gordo do Miyamoto. Americans will buy anything with bad gameplay, as long as the graphics are good. Isso é verdade. E aí eles perguntam o que nós achamos disso, eu acho que é razoável. Cara, eu não sei, é um território muito delicado entrar, você falar que gráficos versus jogabilidade. Hoje em dia, jogos muito populares estão sendo relançados com gráficos antigos. E mesmo assim, eles vendem muito e estão fazendo o maior sucesso. Por exemplo, Mega Man 9 e Mega Man 10 foi relançado com gráfico de 8-bits. Peraí, relançado não, é um jogo novo, né? Foram lançados. É, foram lançados com gráfico de 8-bits. E pô, assim. Por quê? Porque não é que a galera só ligue pra gráfico, liga também pra jogabilidade, pras coisas clássicas. É muito maneiro o jogo. Além disso, eu não acho que o Donkey Kong tenha jogabilidade ruim, não. Não, realmente não. É, também não. Não, não é nada demais a gameplay, mas é maneiro, funciona. Mas é um jogo de aventura clássico, muito maneiro. Eu joguei muito Donkey Kong 1, 2 e 3, então eu joguei muito depois do Nintendo 64, apesar da música ser muito foda. DK, Donkey Kong. É, eu tive que comprar aquele bagulho lá, como é que era o nome? Aquela expansão. Não, não, não, era tipo um expansion pack. Ah, é? Ligado, era um negocinho vermelho que fazia. É, era uma parada zoada que ganhava, tipo, mais memória, sei lá. 64 é um videogamezinho ridículo, cara. Mas enfim, isso não importa. Ele prossegue aqui e diz: não estou esperando muito dessa ressurreição da série da nova geração, principalmente porque a Rare não está envolvida. Mas fazer o quê? Aliás, vocês podiam falar em algum podcast sobre a maldita briga Rare versus Nintendo, que acredito que tenha sido um dos grandes responsáveis pelo fracasso do GameCube. Então, tá aí, né? Pro Era Uma Vez Um Bit, 128 bits, a gente fala. Ele sugerimentos. Dentre os sugerimentos dele aqui, ele diz: continue com a série Era Uma Vez Um Bit, contando a história dos videogames até os dias atuais. Então, Cavaleiro Kong, esse é o plano. Só que fica para outras aventuras. Ah, agora que eu entendi, o nome dele é Cavaleiro Kong e ele gosta de Donkey Kong. Vocês podiam fazer podcasts temáticos e gêneros, tipo um podcast só sobre RPGs. Aí contam a história dos RPGs até os dias de hoje, quais RPGs marcaram mais a vida de vocês e tal. Vai ser. Mas o que tá ele tá sendo? Ele tá falando de RPG de mesa, RPG de jogos e games? Dos dois, a gente faz dos dois, jogos não tem problema. Games. Eu acho que dá pra dedicar um especial pra cada um. Sim, então, exatamente. Então abrangente que é o assunto. E ele fala aqui: criei uma wiki e lapso database. O mundo não pode ficar alheio a todo esse conhecimento gamístico. É isso aí, lapso, pô. Você tem trabalho pra fazer então, né? Começa aí. É, acho que... Não. E ele aqui pede desculpa pela encheção do saco e manda um grande abraço. Tá desculpado. Um grande abraço pra você também. Não só está desculpado, como, né, convidamos a encher o saco sempre. Muito bom. Adoramos ter o saco cheio. Que diz aqui: e aí pessoal, muito bom podcast 13, eu me lembro de ter o Atari e jogar Pitfall, se não me engano. Pô, Atari era o que? Era Pitfall, era Pac-Man, Enduro, era... Pô, acabou, não lembro de jogo muito. Jogo do Didi. Porra, tinha um milhão de jogos. Tinha um milhão de jogos ruins, então os jogos que eu joguei mais do que duas vezes foram esses: Pitfall, Pac-Man, Blast. Aquele do boxe. aquele Bob Volta Pra Casa. Era o de boxe, porra, não tinha o boxe que tinha. Aquele do Bob Volta Pra Casa. Do ET, clássico. O da ET. Ah, é muito bom. Porra, muito foda. Ele disse aqui que não teve muitos jogos de Master. E depois de muita espera ganhou o Super Nintendo. E aí foi só alegria. Ele manda aqui uma dica pra quem gosta de jogos de luta e ainda não jogou o Guilty Gear e o BlazBlue. Também recomendo os dois jogos. Ele diz aqui que, se não se engana, são ambos da mesma empresa, são da Arc System. Arc System Works. E fazem um puta sucesso no Japão, fazem mesmo. E a jogabilidade é ótima, concordo, vale a pena conferir. Esses, qualquer coisa que sair com Arc System no nome, acho que o único jogo deles que eu não gostei foi o de Hokuto no Ken, acho que foi meio travado. O Arcana Hearts também é deles, né? Não sei. Aí a gente vai consultar aqui a fonte do Mestre Splinter e vai descobrir. Mas eu vou te falar que Guilty Gear é um jogo de luta muito foda. Eu acho muito bizarro aquela manobra que você tem pra fazer, que você mata o cara no insta, tipo, pegou, matou, meu irmão. Não tem essa. É, o Destroyed. Aquilo foi só no primeiro. Eu sei, mas eu achava irado. Depois tiraram o inclusive o... Mas é, é meio quebra-jogo, né, cara? Você vai, encaixou, ganhou. Foda-se. Não, tem o Blast Blue também, só que é tipo só quando o cara tá com certo life, tipo, metade do life, sei lá, e você pode usar. Você aplica. É, no primeiro Guilty Gear era qualquer hora, assim. Chegou, começou a luta, quadrado X, baixo frente X, acabou, matou. Destroyed! Acabou a luta. Porra, qual é a graça? Ganhou os dois rounds. Não, é difícil fazer, né? Não era fácil. Pô, baixo frente X era difícil. Mas não era difícil acertar, rolava tipo uma carga, rolava de... Você tinha que chegar perto do... Não, era qualquer hora. Você chegava perto do cara, apertava quadrado X. Aí ele dava um estalinho e mostrava um... Dava um tempo pra você fazer, mas acho que tinha como você tirar também, se você fosse o que tava sofrendo. Tinha um comando que anulava, já não lembro. Guilty Gear foi o primeiro jogo que eu comprei pra PlayStation, quando eu comprei o PlayStation 98. Até falei do podcast de vocês pra um cara da faculdade, e ele achou foda o nome do site. Avassalador. Tiquitim. Falou e que vem um podcast melhor ainda. Feliz Réveillon de Finados aí pra você também. Crush. Réveillon de Finados pra todo mundo, é isso aí. Bom dia comemorar. E o nosso próximo e-mail aqui é do Flyer. Ele manda aqui: olá, seu bando de frag fácil. Eu acho que havia um bando de clones de Nintendinho aqui, porque naquela época existia reserva de mercado para eletrônicos. A gente nem lembrou disso, né? Mas também vai lembrar, vai ficar lembrando coisas da época do Collor, é melhor não falar nada, né? Mas tinha essa reserva de mercado eletrônico, chegou a ter empresa de montagem de computador aqui. Nem todo governo é tão ruim que não tem nada de bom, né? O cara congelou a sua poupança inteira, né, mas enfiou a pica no seu cu, mas trouxe jogos, fez uma reservinha de mercado. Trouxe carros também, várias exportadas aí. É, não, mas o Gurgel é antes, né, calma. Tô falando do Gurgel, tô falando de carros importados. Negócio de carro daquela época lá foi a última linhagem de Fusca lá na época do Itamar, né? Se você entendia de política na época do Collor, você é velho. Eu entendia bastante daquela época, eu sabia o nome dos ministros todos, mas é porque eu tinha 5, 6 anos, mas eu ficava vendo o Jornal da Manchete com a Márcia Poutier e o Carlos Chagas. Velho. Eu tava vendo aqui um pouco. Tonto. Ele fala aqui que ele próprio tinha o Turbo Game, eu também tive. Tinha a fantástica fita das Tartarugas Ninja, sem falar no Super Mario 3, que pra mim é o jogo da minha infância, concordo. Super Mario 3 é um clássico muito foda, muito tenso de zerar, muito frustrante no Friends. Eu gostava mais do 2. Isso mostra que aquele 2 é... Né? O 2 é muito random. Eu me amarrava com o 2. Ele era muito random, mas era muito irado. Style demais. Você tirava nabo. É, aquele que não era Mario. Não era Mario aquilo, era remake. Outro jogo. Sério? Sério? Porra, você tava away no último podcast, cara? Eu lembro do Mônica do Castelo do Dragão, mano. O pior não é isso, cara. O pior é que a gente fez um podcast sobre Mario, eu acho que o Senhor da Eternidade tava. A gente falou isso. Ficou e ele tava, sei lá. Mas qual o jogo? Fala, rápido. Eu não lembro, mas esse Super Mario 2 que saiu aqui é que era pra ter sido o Lost Levels e não foi e saiu essa porcaria. Eu não lembro. Agora qual era o jogo, eu já não lembro mais. O jogo é. Moleque, algum dia alguém olhou pro jogo e falou: ia lá, ó! Ia lá! É um nome zoado, não sei o que ela Panic. Doki Doki Panic, o nome. Bem nome de jogo japonês. Enfim, ele fala aqui: sobre Mônica no Castelo do Dragão, eu sou eternamente frustrado com esse jogo. Eu sei, Flyer, eu também. Eu sempre morria, até a vez que eu cheguei na última fase com todos os escudos, poções, itens e whatever, sem perder praticamente vida. Então minha mãe virou e disse: meu filho, desliga o videogame, pois o eletricista vai desligar a luz agora! E eu, desde então, nunca mais aluguei esta fita. Pois Flyer, atirador de pistola de Master System. A parada é que, né, isso também nos remonta a uma outra época em que a Companhia Elétrica do Rio de Janeiro não era privatizada era estatal e tinha essas coisas, né? O eletricista apareceu na sua casa. Não, vou medir o relógio aqui da senhora, mas vai ter que desligar tudo, entendeu? Nessa época você entendia realmente por que, que era prejuízo você parar de jogar pra jantar, por exemplo. Porque não tinha save game, meu irmão. Então, pô. Tinha save game, não tinha garantia de que a luz ia ficar. Lembra do grande blackout de 95? Tinha essas coisas, cara. Cara, vem jantar! Não, tô terminando o jogo aqui, terminando a fase. Deixa no pause. Aí você deixava no pause, quando tu voltava, alguém tinha esbarrado Framps. No jogo e tava... Framps for your life. Eram grandes tempos, né, cara? É por isso que nós somos guerreiros hoje em dia. Sim. Eu sou guerreiro. Oh, oh. Não se esqueça de mandar seus comentários, sugestões e porradarias para eugosdejogos@baixofrentesoco.com. Aliás, tá no meio do caminho? www.baixofrentesoco.com. Completa e dá um comentário pra gente, um page view. Porra. Aproveita que tá aí, né? Aproveita que tá no computador. Aproveita que tá, né? Aproveita que... É, né? Aproveita que foi, né? Já aproveita que você tá e vai. Determina a proibição da venda de GTA em todo o mundo. Ah, a justiça de Barueri. A decisão é da terceira vara civil da comarca de Barueri, na Grande São Paulo. O problema teria sido causado pelo uso indevido da música em The Ballad of Gay Tony. Qual foi a questão? Senhores, amigos, ninja inimigo e senhor da eternidade. Tem um rapazinho, garotinho de 7, 8 anos, que canta funk lá na cidade de Barueri, cidade vizinha ao município de São Paulo. E esse molequinho devia estar na casa do coleguinha, jogando lá a balada do Antônio Boiola de GTA, lá no Xbox, no PlayStation, sei lá. E ouviu a música dele mesmo. Olha só. Imagina, tá... Ia lá! O que ele faz? Ele chega em casa e fala: Pai, botaram o meu funk no videogame! O pai, né, que... dando muito apoio ao filho, disse: como é que é, meu filho? Então vamos ali no na terceira vara civil da comarca de Barueri. E ele vamos resolver isso com uma vara, meu filho. É, com uma vara de 18 metros. Foi lá e processou a Rockstar. E aí a justiça de Barueri, né, do alto de suas vassouras, como diria Boris Kazoy, resolveu que deve ser proibido a venda de GTA em todo mundo. Caralho. O nome da música, o nome do funk é Bota o Dedinho Pro Alto. Eu tô speechless. Eu nunca mas esse funk, mas eu acho que tem exatamente na minha cabeça como ele é, perfeitamente. Mas peraí, a parada toca no jogo mesmo, assim, tipo, com letra e o caralho? É, pô. Toca lá, deve tocar lá quando você entra no carro e bota a rádio, né? O GTA 4 tem uma porrada de coisa em português mesmo, já? Você dá uns barrão no cara, fucking cara, filho da puta! Como é que é? Obrigado. Seu fucking cagalhão. Mas a Rockstar é a empresa mais polêmica que eu já vi. Ela deve ter 1 milhão de processos nas costas dela, esperando aí, postergando. Tem um advogado que ele dedicou a vida dele em tentar fundar a Rockstar. Tentar todo dia, é um novo dia para processar a Rockstar. O nome do advogado eu não lembro. Como é que é? Ah, não importa o nome desse viado. Ah, eu tô ligado quem é. O nome do advogado é Jack Thompson, cara. Ele, toda hora, tudo que saía da Rockstar, ele falava: é imaturo, é um cocô. E eu vou matar para você. Me provocar. É, vou corromper as crianças. É, realmente, ele falou que GTA 4 foi feito somente pra provocar ele, meu irmão. Olha que Vegetazinho megalomaníaco. É. Vegeta, Rieizinho, Kojiro, Ryuga, Ikki. Total, né, cara? Pô. Sasuke. Mas eu quero muito ver no que vai dar. Quero ver o poder da justiça e da vara de Barueri. Sim, como o Brasil é signatário da Convenção de Berna, o Brasil pode fazer essas imposições sobre direito autoral. Isso aí, tudo bem. Agora, daí a que isso vai ser proibido... Não, eu só li a notícia. Daí a isso realmente vir a proibir de fato o jogo é outra história, né? Não, é impossível eles parar a distribuição do jogo. O máximo que pode acontecer é nego dar uma grana lá pro molequinho lá. Sim, de toda forma eu já tô comprando a minha versão, né? Vai que, né, acabam proibindo mesmo. Eu vou ter um material pra ficar rico no futuro. É, a solução pra isso é muito fácil, né? Dá um Xbox pro moleque, né, com a versão pirata do jogo mesmo, que ele vai parar de reclamar. E fica por isso mesmo, né? É, dá-se um jeito. Não sei aqui se vocês viram, não sei se vocês estão interessados no Steam, mas, cara, essa rede social de games ultrapassou mais de 30 milhões de usuários, cara. Olha só, hein. A gente tava aqui falando, não, porque World of Warcraft tem 12 milhões de usuários, isso é muita coisa, não sei o quê. Cara, 30 grande milhões merda, né? De pessoas jogam na rede da Steam, diversos jogos, compram jogos, baixam downloadable contents, fazem amizades, whatever. Fazem amizades, é foda. E cara... Pô, mas Steam é uma porrada de jogo, né? WoW é um jogo só. Mas não, tudo bem. Realmente, mas o interessante é a rede social que o Steam trouxe. O Steam, ele conseguiu unificar várias desenvolvedoras de jogos, botar, tipo, numa loja virtual mundial, em que ela consegue fazer uma parada que a PSN não consegue, que a Xbox Live não consegue direito, que é vender pro mundo todo lá no preço do dólar, direitinho, tranquilo. Vai dizer que você não é feliz em chegar num final de semana, uma promoção lá, comprar Left 4 Dead 1 e 2 a 10 dólares, os dois juntos. Eu sou feliz e canto só por causa de você. Então quer dizer que são 30 milhões de usuários do Steam no mundo inteiro. Exatamente. Você lembra que quando a gente teve a notícia lá dos 12 milhões de WoW, eu disse que tinha algo de muito errado no mundo, né? Porque tem apenas 9 milhões na população da Suécia, então tem menos disso ainda de mulheres suecas. E eles todos jogam Tibia, né? Putz. É, pois é, então agora eu vou te dizer que existe algo de ainda mais errado com o mundo. Porque somando as populações da Finlândia, Noruega, Suécia e Dinamarca, você tem 25 milhões de pessoas, então metade disso deve ser mulher, 12 milhões e meio. Então tem muito mais jogador gordinho, flácido de Steam do que mulheres finlandesas, noruegas, suecas e dinamarquesas, jovens, bonitas e gostosas no mundo. Se isso não prova que está algo de muito errado com o mundo, que 2012 é uma realidade e que venha logo, eu não sei o que comprova. A gente tem que entender aqui que os paradigmas estão mudando. Ou você se adapta ou você chora em lápis. É, pois então, é. Se adaptar, que você quer dizer virar viado? Não, adaptar é... Fã, né? Adaptar é... Antigamente, no Brasil, ser viado era proibido, né? Hoje em dia é normal e eu vou embora daqui antes que vira obrigatório. Com certeza. Eu sei que o aumento do número de usuários também é reflexo nas vendas, que subiram 200% nos últimos 12 meses. E hoje em dia são mais de 1.200 games que tem na Steam. Hoje em dia eles têm várias coisas, tipo achievements, Steam Works, que são um conjunto de recursos que possibilitam desde achievements, né, serem desbloqueados, sincronização de configuração de usuário. Você pode muito bem instalar o seu Left 4 Dead no computador e quando você for jogar na casa de outra pessoa, quando jogar no mesmo computador, essas configurações vão estar lá. Isso é ótimo. E tem vários jogos sendo constantemente lançados, jogos novos, como Civilization 5, Just Cause 2, Fallout New Vegas, que lançou agora. Just Cause. Just Cause, né, cara? Então vamos fazer um jabá aqui pros nossos amigos, né, o pessoal aí do Vagrant Bard, lá do Steam. Peraí, Vagrant Bard é tipo uma comunidade no Steam? Tem uma comunidade no Steam, que é do Keio Logan, que participou aqui dos nossos poderosos chefões. E ele tem uma comunidade no Steam, que é Vagrant Bard, se você quiser. Vagrant Bard. Lá. Se ele não quisesse que a gente divulgasse, ele vai ficar frustrado com a gente, mas... Foda-se! Pois é. Agora já foi, né? Não sabe e não ouviu o último podcast, é feio e não sabe as regras. Tô falando. Cada um de nós vai escolher uma música. Não. Como que é? Ah, é. Vão ter. Tu vai me fuder nessa, né, Elapso? Mas beleza. Não sei, pô. É feio e não sabe as regras. Tô falando. É feio, é feio, é feio, é feio. E não sabe as regras. Tô falando. É feio e não sabe as regras. Tô falando. É feio, feio, feio, feio. Não sabe as regras. Não, não, não sabe as regras. Tô falando. Tô falando. É feio. Tô falando. Vão ser 3 rounds. Em cada round, cada um vai escolher uma música e dizer por que escolheu aquela música e como essa música marcou a vida. A gente vai escutar um pouquinho da música e vai ver se foi maneira. Vambora. Round 1. Primeiro, vamos começar com o nosso amigo aqui, convidado especial, Crusher. Aí. Crusher, o que você acha? O que você propõe pro Disco? Para tudo. Crusher. É. Beleza, então, Crusher. Ah, falando desse nick aí, foi uma merda, né? Porque quando eu achei aquele site lá que gera os nicks automático, eu cliquei e escolhi o primeiro. Depois eu vi que saiu o Crusher. E eu tenho um problema fonoaudiólogo que eu não consigo pronunciar o R em outras letras. Então sai Crusher. Parecendo que eu sou Cebolinha, né? Me conta, o que, que você quer que o Disco Ninja toque pra gente hoje? Então, a primeira música que eu escolhi é de um jogo da minha época de viciado mesmo, cara. Que eu me matava em frente ao videogame, sem parar de jogar, horas e horas. Eu esqueci, eu só ia pra escola e voltava a jogar, e foi um dos jogos que marcou a minha vida. Mas vem cá, se você não é mais viciado, o que você tá fazendo aqui? Na verdade eu sou, né? Mas agora eu tenho que trabalhar, né? Tenho namorado, então... Parei com a vida de gordinho. Ai, deu um golpe de misericórdia na galerinha, hein? Tenho namorado. Por que alguém não tem namorado? Não, eu não tenho, né, mas eu não tô usando isso como um pretexto pra falar, se você é mais viciado... Não, você não. Não, se você não é mais viciado, o que você tá fazendo aqui? Ah, é porque eu tenho namorada. O Lapso tá na pista pra negócio. Pô, mas eu também... Pro negócio. Eu tenho namorada e ainda sou viciado. O Lapso tá na pista pro negócio. O negócio é comer cu, c... Foi eu, né? Não, esse, acho que todo mundo, cara, jogou esse jogo aqui. O bagulho é maravilhoso demais. Fiquei horas me matando pra pegar a última armadura pra poder quebrar os espinhos. Né? Todo mundo respeito. E a música que eu escolhi é o tema do personagem principal, cara. É demais. Porque você é fanboy dos personagens principais, né? Você gosta do Seiya, gosta do Goku. Não, na verdade não, mas desse cara eu sou fã, né? Eu acho que todo mundo é fã dele. Disco Ninja, qual é a música? Então, nesse Disco Ninja, qual é a música? Tem um cara com uma pintura bem gay na cara cantando? Ou não? Ou isso é só na TV? Isso depende de como você tá a sua maquiagem aí. Você tá em dia com ela ou não? Cara, ela tá normal. Cara, pior que eu sabia o nome desse cara. Mas eu tô tentando lembrar agora também. Pablo, qual é a música, Pablo? Fala aí, Crash. Então, a primeira música que eu escolhi é o tema do Alucard, do Castlevania. Sinfonia da Alucard. Noite. Alucard! Aliás... Até agora há pouco eu não sabia nem quem tinha composto a música, né? Mas aí a Wikipedia me ajudou aqui e eu descobri que foi um cara chamado Michiro Yamane. Mas eu vou te falar que quando eu joguei o Symphony of the Night, Castlevania, ou como conhecido no Oriente, Drácula X, que não faz o menor sentido, eles queriam mandar um Mega Man freestyle de novo. Sabe que nos Estados Unidos o nome foi mudado porque se fosse Drácula X lá, logo 2 meses depois a Vivid ia fazer uma versão, né? Drácula XXX. É, mas teve o Drácula X pro Super Nintendo, não teve? Teve em 95, teve o Castlevania Drácula X pro Super Nintendo. O nome desse jogo era Drácula X no Oriente. E o Alucard, que é Drácula ao contrário, você jogava com ele era o filho... É muito, né? Mas, porra, o nome é irado, não sei como. Porra, se eu botar Ordep, que é o meu nome ao contrário, não fica maneiro. Uma coisa mais maneira que tinha nesse jogo era quando você botava o CD do jogo no seu toca-CDs, no seu compact disc. No seu toca CDs. Eu sou velho, cara. É. Aí você tinha uma música secreta, que era um remix boladão do jogo, assim, com várias músicas de várias fases, num DJ Malboro style louco. Pra ser muito sincero, eu nunca fui um Castlevania guy. Nunca ouvi sobre Symphony of the Night, aquele é tipo o jogo fácil da série. Ué? A série é hardcore e tem um jogo que é fácil e é Symphony of the Night. Posso dizer sobre Castlevania é que todas as músicas de todos os jogos que eu já joguei de Castlevania, ou seja, Dawn of Sorrow, são músicas bem legais. O Dawn of Sorrow é uma cópia cuspida e escarrada de Symphony of the Night. Aliás, todos os jogos de Castlevania pra DS são uma cópia zoada de Symphony of the Night. Se você gostou de algum do DS, cara, vai jogar o do PlayStation 1, então, que é, cara, muito foda. Vocês jogaram o último do DS, que você joga com a minazinha? Ou joga com a garotinha, joguei, né? Joguei. É bom, é legal, cara. Jogar com a minazinha é ambíguo quando você fala de Castlevania, porque tem a personagem que é a mina. Então você realmente... É. Eu não sei se tá falando se, tá sendo se íntimo, é a personagem, né, mina, ou se é uma personagem feminina qualquer, cara. A Castlevania também não é pra ser muito diferente do, né, do primeirão, né, cara? Vai andando, não, e matando bichinho, porra. Aí eles fizeram aquele pro Nintendo 64, que nossa... É, e tem, cara, tem esse que saiu agora pra PlayStation 13, acho que pra Xbox também tem, que é o Castlevania God of War. É God of War puro o negócio. Existe algum Castlevania, todos os Castlevania seguem a fórmula de botar o castelo, ou uma construção grande e partir pra dentro, não é isso? É, porque se quando mudarem isso, vai ter que mudar o nome do jogo, né? Esse último do DS, você joga com ela fora do castelo. E isso de você não começar jogando no castelo me desanimou bastante quando eu comecei a jogar, cara. Porque eu pensava que eu não ia chegar nunca no castelo. Aliás, demora. Você só chega no castelo na metade do jogo, né? O problema do Castlevania é que esses últimos jogos aí de DS, eles colocaram a história desse Soma Cruz e é uma porra de um viadinho do caralho essa merda. Senhor da Eternidade, fala pra mim. Fala pra mim, me diz a verdade, que o seu amor por mim acabou. Eu lembrei dessa música. É que pariu. Eu não vou fazer muito mistério sobre esse jogo, porque todo mundo que tá ouvindo essa porra desse podcast já jogou. Já teve música desse jogo no último disco Ninja. É, o jogo é esplanado, é popular, é popzinho, todo mundo joga. Mas eu lembro que no disco Ninja 1, o Ninja Inimigo falou sobre nostalgia. E bem ou mal a música que ele escolheu pra nostalgia ficou na minha cabeça. Porque, caralho, é um sentimento meio bizarro você ouvir a música e se lembrar, né, sei lá, do sentimento. Sei lá, não tem como explicar essa sensação, é muito escroto. É o amor. Exato, é o amor, né? É o fogo que eu não comprei. Opa! É uma coisa que eu não comprei. Isso não é amor, não, cara. O nome disso aí deve ser Prozoba. Ai, ai. Mas lembrando dessa sensação, eu lembrei dessa música. Que causa a mesma sensação, obviamente. Eu tô imaginando agora a música do YMCA trazendo novas sensações sobre a eternidade. É, exatamente. Mas é Ninja DJ. Porra, peraí, deixa eu começar. Ninja DJ. Então, vou falar de novo, foda-se. Então, Ninja DJ, toca aí, explana aí o Chrono Trigger Secret of the Forest. Tocava na florestinha do jogo, de guardia. Na florestinha da Idade Média. E era um clássico que era o primeiro mundo que você ia depois que você voltava no tempo, né? Eu fiquei muito tempo nessa floresta. Tocava até na hora que você chegava naquela igrejinha, tá ligado? Cara, que é essa, cara? Que alguém entrou na casa do Crunch, ele matou ele. Opa, que isso? Deram 3 tiros aí, cara. É a cadeira que arrastou. Ah, tá. Porra. É uma música que eu não sei exatamente porquê, mas ela é a que gera mais recordações da minha infância, da época que eu jogava Chrono Trigger o dia inteiro. Acho que eu zerei esse jogo, sei lá, mas 16 vezes, talvez. E mesmo assim, acho que nem vi todos os finais. Não vi todos os finais, né? Não, sabe por quê? Porque eu nunca conseguia matar o Magus, cara. Na hora que tem o X1 do Frog com o Magus. Tu decide se vai rolar fight ou não vai rolar fight. É muito difícil matar o Magus ali. É, muito cara. Difícil. Eu só acho estranho porque eu sempre ouvi falar que o Senhor da Eternidade era pro em todos os jogos que ele jogava e agora tá revelando que era noob. Não sei, explica isso aí. Não. Peraí, você tá falando. Você tá. Na sua pequena mente, você tá achando que eu peidei pra lutar o X1 com o Magus, que não é a realidade. Porque o Magus é um personagem que eu gostava pra caralho e eu sabia, eu gostava muito do Magus, eu sabia que o único possível outcome da batalha entre o Frog e o Magus. Era o Frog vencendo, porque eu tava jogando cara, com o Frog. Você ficou nervoso, isso demonstra toda a sua imperícia, sua incapacidade de lidar com o fato de você é noob. Cara, eu vou explanar, eu vou defender o Senhor da Eternidade. Você não jogou Chrono Trigger, então você não tem ideia da dificuldade que era parada. Então não fala. Não. Sabe o que eu ouvi? Eu ouvi os inimigos falando, eu também não conseguia, tá? Então vou defender o Senhor da Eternidade, pra não ser noob também. É isso que eu entendi, tá? Mestre Splinter, eu vou te dar um conselho de amigo. Vai jogar Chrono Trigger agora, você tá perdendo tempo pra sua vida, sério mesmo. Você tá perdendo tempo pra sua vida gravando podcast aqui, quando podia estar muito melhor jogando Chrono Trigger, então valeu, faz um favor pra você, pra gente, tchau. Eu podia estar fazendo muito coisa. Eu nem vou comentar que eu nunca zerei. Mas você é o convidado especial. Cara, pelo menos você jogou. A gente é educado contigo. Eu não joguei no Play, mas tô jogando no DS agora. Uma curiosidade, que eu tava, quando eu tava procurando as músicas pra porra do Chrono Trigger, do Ninja DJ, eu obviamente passei pelas músicas do Chrono Trigger e tal, e achei a música da Scala. É assim que falava, cara. Que é que nem. Música... Escreve igual aquela porra daquela boate escrota lá. Então, é assim que falava. Mas. Eu tava vendo a música da Scala e eu vi, tava vendo os comentários no YouTube e tal. E aí, nego falando, tipo, um rap random que fez uma música com um cara. Eu, caralho, what the fuck? Aí eu peguei e fui procurar essa merda. Então, um rapper. Wiz Khalifa. E ele pegou exatamente a música da Scala e ele fez um rap em cima da música, sabe? A música que eu escolhi pra jogar dessa vez foi a música que... Mas essa música marcou muito pra mim, porque esse jogo foi provavelmente um jogo de terror mais bizarro que eu já joguei na minha vida. Eu gosto muito disso, porque ele não lida só com... Desse jogo, porque ele não lida só com monstros, com alienígenas, com zumbis ou com whatever. Ele vai um pouquinho diferente do normal. Você lidar com a mente humana, que nem eu tava conversando no nosso podcast número 11 com o K.O. Logan. A mente humana é um dos maiores vilões bizarros e perversos dos jogos. E isso pode tornar, dar um clima muito tenso pra um jogo. Porque tudo é coisa da psique. Tem monstro no jogo. Mas todos os monstros do jogo, cara, são baseados na mente dele. Tudo tem uma relação com o que acontece. Aparecem enfermeiras meio zumbis bizarras que vão pra cima do cara. Só que elas são mega gostosas com um decotão no peito, entendeu? A abstração é meio assim. Ele queria fazer sexo com a mulher dele, não podia porque ela tava em coma. Ele queria conhecer outras pessoas e várias coisas. Peraí. Pô, dele podia, ele só não queria, pô. Só que ela tá de como ele não ia comer, tá de sacanagem. É mó viadinho. E a música que eu escolhi é a abertura do jogo, porque ela dá um clima assim, bem legal. Ela não dá um clima de terrorzão, porque o jogo não é um terrorzão. Ele é um terror psicológico. Toca na abertura logo que a esposa dele vira pra ele e fala várias coisas. Tipo, lembra daqueles dias que a gente tava andando e conversando e tocando essa música? E, cara, ficou muito maneiro. Disco Ninja, toca aí. E eu sei que esse jogo, ele não é como os Resident Evil da vida, que você toma susto com cachorro pulando pela janela ou zumbi aparecendo no nada gritando, mas ele te deixa tenso. Ele te deixa com o cozinho fechado. Eu sentia mais medo jogando isso aí do que Resident Evil, viu? Com certeza. O Resident Evil não é muito de medo, ele é de susto. Mas o Silent Hill, ele te prende. Você não reconheceu ainda essa música, é a abertura de Silent Hill 2. E você pode ficar falando, ah, mas ela é tão calminha, ela não me passa esse sentimento de tensão. E aí que tá, o jogo te faz parecer que tá calmo quando não tá, e as coisas ficam muito tensas de nada. É bizarro, vale a pena jogar se você não jogou. Eu já falei pro pessoal aí qual é o meu problema com Silent Hill, né? O problema do primeiro jogo da bolinha de golfe, mas tirando isso, acho bem legal também. Vem cá, o problema é com os monstros abstratos, cara. É, os monstros eram bem uma coisa tosca. Mas é coisa psique humana. Exatamente, é disso. Não, eu acho maneiro o tema psicológico. O tema psicológico do jogo eu acho maneiro. Eu só não gosto mesmo dos monstros em si, cara. Eles são meio escrotos. Uma enquete, uma pergunta aqui. O terror psicológico e toda a aflição que o jogo te passa é parecida com Alone in the Dark? Não, não. Alone in the Dark são monstros, monstros mesmo. Monstros. Você não vê. A maior parte do tempo você não vê. Pô, não, Silent Hill são os monstros mesmo também, cara. Não, mas eles são... Mas não, o terror... Não, sim. Mas no Alone in the Dark também, o terror não é só os monstros. Você... Até porque, se você jogou Alone in the Dark 1, você não via aqueles monstros poligonais abstratos e falava, caralho! A maior parte do terror do jogo é feito pelo som, pelo barulho dos passos e tal, tipo... Que barulho de armário abrindo. Mas assim, o som é não, praticamente fácil. E pela psique humana. E pela psique humana. Mas o Silent Hill, o terror não é dos monstros. O terror é o que a cidade faz com cada um. Porque cada um, em cada jogo, vê monstros de coisas e situações diferentes. Em cada jogo, os monstros são diferentes. Porque é a cidade explorando o lado da maldade humana na pessoa. Eu entendo, a ligação dos monstros com a psique é maior, mas não. Mas no Alone in the Dark também é puta terror psicológico, caralho. E Alone in the Dark, na primeira cena do 1, pula um monstro poligonal pela janela e tu tá um susto. A grande questão aí é que o nome do jogo é o Alone in the Dark, exatamente. Alone in the Dark. Sozinho no escuro. E porra, no escuro já sabe, né? No escuro eu sou um perigo. No escuro eu sou um perigo. Avassalador. Mestre Splinter. Sou eu? Fala pro Disco Ninja, o que você quer ouvir? Não, peraí, primeiro eu vou fazer um mistériozinho. Tem que fazer todo um charme antes de falar. Charminho. A primeira música que eu vou falar, a primeira música que eu vou falar aqui é uma música que não surgiu dentro do jogo, é da franquia, mas surgiu no primeiro filme que foi feito baseado na franquia, mas ela pegou tanto que todo mundo, quando pensa no jogo, pensa na música, pensa na música que foi criada pro filme. Aliás, o filme, a trilha sonora do filme é muito boa. E essa música, eu já vi ela tocando em Night, em homenagem ao Crush, eu já vi tocando em Balada. É uma música... Que isso no Rio? São dois nomes horríveis, é Balada, é horrível, Night é horrível. Lá em Vitória, no Espírito Santo, eles chamam de Rock. Nos anos 80, chamavam de Boate, danceteria, que era horrível também. Então nunca vou conseguir dar um nome bom pra esse evento. Eu acho que o nome que eu dou é o perfeito. Discoteca? Não. Pegadódromo. Pegadódromo. Pegadódromo é o nome. A ninja inimiga tá falando que eles ainda precisam descobrir uma palavra pra representar estrondar as gatinhas. É estronda. É o pre-championship, né? Uma coisa que eu descobri é que em São Paulo, balada não é só você ir pra uma boate, alguma coisa assim. Se você for no barzinho das crianças, tecnicamente tá indo pra balada. Tá aí, então, tem um balada sucos ali no Leblon, né, cara? Não existe mais, cara. Agora é outra parada. Como não, cara? Tiraram. Pô, que merda. Balada mix. Agora é balada mix. Cortaram minha balada, cara. Se eu for na esquina comprar um pão na padaria, eu fui na balada. Balada. De noite, né? Depois de 6:30 foi na padaria, balada. É. Esse jogo você jogava na hora da balada e aí. Não, mas enfim, eu já parei, vou parar de falar. E Disco Ninja, toca aí a música. Test your mind. mais Splinter falou. Eu vou falar sobre o jogo, tocar mais baladas. A gente começou a discutir sobre balada e ele falou, não vou falar mais nada. E os personagens de Mortal Kombat, você só pensa uma coisa, balada, pô. Eu quero pegar você amarradão. Você deu batalha na balada? Não, não. Olha só, eu garanto que todo mundo aí já foi pra balada e mandou um friendship no final. Você só tem que tomar cuidado pra não fazer um babalho, no fim das contas. Qual foi a melhor chegada na balada que você fez? Chegada estilo Mortal Kombat. Cara, quer fazer um batalha de mim? Eu nunca fiz nenhuma cantada lá pro Mortal Kombat. Então você não é gamer truco. Eu não sou gamer truco. Não, mas você nunca tomou uma cantada da Milena, cara? A mulher chega no escuro, assim, porra, das ideias. Aí quando tu olha mais de perto. Cantada da Sindel também é clássica, né? A mulher fica mexendo no cabelo. Clássica. Hora. Vai lá, não, mulher. Não, cantada da Sindel é clássica mesmo. Tu vê a mulher até que, porra, é comível, né? Tipo, não é comível, mas é comível quando a mulher abre a boca, tá ligado? Isso. Ó, o Crusher aí vai falar do. O Crusher dá pra falar aí da cantada do Zangief. Né? Cantada do Street Fighter 2, cara. Que chega na minha e fala. Zerei Street Fighter 2 com o Zangief. Acabou que no podcast do Street Fighter eu ia revelar a verdadeira cantada do Zangief e esqueci, né? Qual é a verdadeira cantada? Não, agora só quando a gente fizer um próximo podcast do Street Fighter. Vou falar em balada e Mortal Kombat. Tem a última vez que eu dei um fatal de alguém. Tem amigo meu que só pega Shiva, cara. Shiva pra baixo. Shiva é aquela mulher assim que você pega 3 da manhã já, né? Fica um amigo tentando pegar a amiga da Shiva, né? Aí você fala, não, meu, beleza, só beleza. Tem que ser muito friendly. Esse amigo é aquele que veste aquela camisa assim, team player. Com certeza. Agora, um desafio que eu faço para os nossos ouvintes, é um desafio, uma coisa que eu procurei muito, até hoje nunca achei, uma versão de Mortal Kombat só instrumental, sem o narrador falando os nomes dos personagens. E tem que ser exatamente igual, mesma batida, mesmo tom, igual, sem o narrador. Quem achar isso é uma mídia, não vai ganhar nada, mas vai fazer você muito grato. Você lembra aquele site no início dos anos 90 que tinha, tipo, 2 GIFs animados, um do Sub-Zero e um do Scorpion e ficava tocando a mídia do Mortal Kombat? Mas não quero mid. Na época que você só descobriu os sites da internet porque o seu vizinho falava, né? Porque não tinha indexador de nada ainda. Não, é porque você era velho e usava o KD.com.br. Não, cara, é porque nessa época que você falou, início dos anos 90, eu nem telefone tinha em casa, quanto mais que eu viajei, então era início dos anos 2000. Aí sim. E lá você morava numa cabana nesses anos 90. É, eu morava em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Choque sem lápis. E lápis. Qual é a música? Mas essa música. Tá certo? Essa música é de um. É de um game muito bom. Esse game foi lançado em 1998, tá certo? Era um game de você andar no sapatinho. Você não queria ficar aparecendo muito pras pessoas, porque era perigoso você aparecer. E esse game, inclusive, já esteve presente no nosso programa. Foi na caravana do podcast passado aí, acho que o número 2, número 3, faz muito tempo. É um jogo do PlayStation, tá certo? PlayStation! Bicicleta! Pelo menos não era um videogame de última geração, Master System 2000. Tem algo de muito engraçado com essa molecada de hoje em dia, cara. Porque na nossa época, um moleque de 6 anos ganhasse a bicicleta ia ficar maluco. É, cara. Ele ia chegar na rua, o outro moleque ia falar pra ele assim, ganhei o Master System. Otário, ganhou a bicicleta Calói. Mas sabe o que eu faria no lugar dele? Falar, otário, ganhei a bicicleta Calói, vendi, comprei 2 Master System. Cara, mas sabe a última vez que eu passou no canal de manhã, num dia que faltei o trabalho, mas ninguém pode saber disso, obviamente. Olha só, então... chefes do Mestre Splinter aí na seguradora famosa aí, ó. Tá faltando trabalho ele, ó. No dia que eu tava doente, adoecido de cama, eu tava passando o canal, Bom Dia e Companhia. Hoje eles oferecem um dos prêmios, é um cheque de R$1.000. Então, tipo, a criancinha já brilha os olhos, já fica, ah, meu Deus, chupatinhas. Aí já fala, caralho, o que você quer? Eu quero R$1.000. Você quer R$1.000? Caralho! É o mundo. Se eu fosse uma criança, eu ia virar assim, esse cheque é assinado pelo senhor Abravanel. Se fosse, eu ia guardar pra sempre, meu irmão. Tá certo. Aqui, pra entregar o cheque pra essa criança aqui que ganhou R$1.000. Vou dar em ouro, porque ouro é mais valioso que dinheiro. Disco Ninja, toque a música aí para nós. Nada sobre jogos. Freestyle é muito melhor. É, o jogo aí, nós estamos percebendo pelo clima aí de tensão, espionagem e andar no sapatinho, ninguém pode te ver. É o Metal Gear Solid, que foi tema do nosso Eu Gosto de Jogos, número 2, lá, esses 3 meses atrás. Eu acho que a gente já falou tudo que tinha pra falar desse jogo, né? Mas essa música toca pra mim sempre que eu entro dentro de uma caixa. E eu entro na caixa constantemente. A ninja inimiga tá aí perto e tá ouvindo isso que você tá falando? Tá, tô ouvindo. Ela sabe que eu entro na caixa de televisão e saio andando por aí. Cara, fala nisso. Hoje eu vi na TV, na TV aberta, porque eu tô sem TV a cabo aqui em casa. Que eu sou rica! Um programa que bota os 10 mais na internet, alguma coisa assim, nem sei que canal que tá passava parada. Tinha muita cara de Record, mano. Mas aí tinha o primeiro lugar, o segundo lugar, era um vídeo de um gatinho gordo, que adora caixa, tô super curioso. Então o dono abre uma caixa em algum lugar, o gato pula dentro da caixa, independente do que tem dentro da caixa. Aí no vídeo ele começa a zoar o gato, bota uma caixa autona, o gato gordo fica olhando pra caixa, caralho, não consigo pular. Aí ele fica mó tempão. Aí repente... ele bota tipo espinho na caixa, aí o gato entra, finish him. Aí o gato pula pra dentro da caixa e cai que nem um saco de batata depois que ele atinge o ponto alto, o ápice. E o gato todo desajeitado, não cai nas quatro patas. O gato cai borrachado, então. É, tem tudo a ver com Metal Gear isso, né? É. O Senhor Eternidade... Violência animal é sempre divertido, né, cara? Verdade. Crusher e o Senhor Eternidade tem alguma coisa pra falar de Metal Gear, mano? Voltando à caixa, né, ele tem uma frustração muito grande. No Metal Gear 4, que foi o que eu joguei mais recentemente. Basicamente, tinha um lugar do jogo em que tinha aquela clássica cardboard box, né? E beleza, e tinha um cara passando. Aí o cara tava ali no chão, do lado de umas outras caixas, o item, né? E aí passava o cara, olhava aquela caixa e voltava. É, beleza, vou entrar na caixa ali. Aí eu peguei o item e usei ali mesmo, tá ligado? Beleza, usei a caixa. Aí de repente o guarda passa e fala: What's this doing here? What? What the fuck? A caixa já tava ali, sabe qual é? Tudo bem que ela tá furadinha. Eu só. Mas porra, a caixa era igual as outras que estavam do lado, sabe qual é? Cara, eu só joguei o Metal Gear do PlayStation. E mesmo assim faz tanto tempo que eu não lembro quase nada. E os outros eu não joguei porque eu não tive PlayStation 2. Hora do Round 2. Fight. Sou eu. Master Splinter, qual é a música? Master Splinter. Step on. Essa música eu vou falar também. Muita gente vai falar, pô, mas essa música não é de jogo. Essa música é de fora do mundo dos jogos e foi colocada aí de brinco. Mas eu não conheço ninguém que tenha conhecido a música antes de conhecer o jogo. Todo mundo eu conheço. Não, mentira. Cala a boca. Eu conheci antes, foi mal. Juro. Mas você era punk fedorento, cara, não conta. Tá bom. Então, é um bom argumento. Então beleza. É um jogo muito maneiro de esporte. esportes radicais. Se você não sabe ainda, não tem muitos jogos decentes de esportes radicais. California Games. A trilha sonora é muito maneira e fazia com que você entrasse direto no clima do jogo. E realmente empolgava. Eu lembro eu jogando esse jogo, quando as músicas que eu mais gostava da trilha sonora apareciam, que eu botava no random, né? Aparecia as músicas mais legais da trilha sonora, eu me empolgava, fazia uma pontuação bem maior. E imagino que muita gente vai se identificar com esse efeito que as músicas tinham. Disco Ninjas, qual é a música? Super-herói misturado com um espião, né? Esse jogo, pra quem não conhece, é o Tony Hawk 1, que, além dessa música, trouxe uma trilha sonora bem rica, a maioria de punk rock, que o Senhor da Eternidade conhecia todas, mas eu nunca tinha ouvido falar. Rica não, porque punk, por definição, são três acordes, né? Então rico não é a minha palavra. Mas, espera aí que eu vou corrigir o título do jogo. O nome do jogo é Tony Hawk's Tony Hawk. Pro Skater. Tony Hawk's Pro Skater. Não, é Pro Skater porque todo mundo andava de skate. É, ninguém andava de skate. Eu andava de carrinho, meu irmão. De bolimã. Carrinho. Chamava carrinho. Meu carrinho. Eu ia. Aí, cara, olha só. No próximo programa que a gente fizer sobre construir jogo, eu vou falar do joguinho de rolimã. Você vai construir um jogo de rolimã? É, Super Rolimã Grand Prix. Vai ser muito bom esse jogo. Só pode ser você com rampa, né, cara? Não, vai ter oval e o cacete. Todo mundo nesse jogo só jogava ou com Tony Hawk ou com Bob Burnquist, porque ele é brasileiro, minha mãe. No 2 eu só jogava com Homem-Aranha. Caralho. No 2 eu jogava com... Não vou usar termos técnicos de skate, não, velho. Pode falar. Ai. Eu só usava rolamento da Spitfire. Não, eu jogava com Rodney Miller, cara. Quer dizer, Rodney Mullen. Cara, o que tem de técnico no skate? Vai tocar três acordes, vai se foder. É porque ele que inventou várias manobras e tal, ele era tipo o Deus dos caras. Mas ele fazia 900. Mas é isso, 80 graus cara? Snowboard, entendeu? você manobra bem o seu eternidade? É, eu só o Kibe, cara. Só o Kibe. Fora essa música, tem outras que eu também só conhecia através do jogo. Se você era um punk fitido, você conhecia, mas desculpa. Você não é uma pessoa normal, que nem eu. Pô, Suicide Machines, cara. Eu fui no show do Millen Collin e eu só conheci Millen Collin depois de jogar Tony Hawk. Um ou dois só muda a música. Pô, cara, tem mais manobras e mais possibilidades e mais personagens. Você pode girar de formas diferentes agora. O jogo era só girar, né? Você ia na rampa, pulava, girava, girava, girava e caía. De maneiras diferentes. Ilapso. O jogo aqui que eu escolhi é um jogo pra mim que é muito importante. Acho que foi o jogo que eu mais joguei na minha vida. Eu devo ter umas 500 horas de jogo, ou mais até. Eu jogo esse jogo desde que eu tinha uns 12 anos de idade. Esse jogo é um jogo de RPG, joguinho de tabuleiro, mas não é também jogo de Wii. É HeroQuest. É quase isso, é. Ele é cópia deslavada de um outro jogo que saiu pra Super Nintendo, e aí a Square roubou a equipe inteira do jogo e mandou eles fazerem o próximo Final Fantasy de Tactics. Mas porra, Lula, só você e o Crusher ouviram falar desse Tactics Ogre aí. Ah, errados são vocês que não ouviram falar do Tactics Ogre. Cara, desculpa quanto ao Tactics Ogre. É que eu realmente não ouvi falar e eu joguei muito Ogre Battle. E eu achava que era Ogre Battle, sabe? Tactics Ogre é da série Ogre Battle. Ah, é primeiro antes ou depois? É. Não, é desligado. Depois, né? Foi lançado depois, mas não é canônico. Ah, então. É a história principal, né? Entendi. É. Porra, despersonificou o Lula, porra. Ah, essa é a saída do Lula. Mas tudo bem, na próxima eu entro no modo Capitão Nascimento. We'll be right back. Final Fantasy Tactics, acho que é o, seguramente, o jogo que eu mais joguei na minha vida. Joguei mais do que International Superstar Soccer Deluxe, mais do que o Campeonato Brasileiro 96. Ah, joguei mais que tudo. Campeonato Brasileiro 96. Teve uma época na minha vida, uns 12, 13 anos, assim, que eu ia pra escola de manhã, chegava e ligava o PlayStation e Final Fantasy Tactics, jogando igual um maluco. Chegou uma hora que o contador lá do Memory Card já não passava mais, porque já tinha dado 999. E pra completar depois, o PlayStation quebrou, aí depois eu comprei o computador, depois começou a ter emulador de PlayStation, eu comecei a emular esse jogo também. E depois o jogo saiu pra PSP, a outra versão, eu peguei e joguei, é o único jogo de PSP que eu jogo com frequência. Esse jogo é meu favorito, porque a história dele é muito complexa. Quando eu tinha 12 anos, eu não entendia porra nenhuma, porque era muito moleque ainda. Era muita gente traindo muita gente, era mais traição do que novela mexicana do SBT. Naquela época eu jogava RPG e eu absorvia muitas coisas daquilo pra levar pro AD&D mesmo. É um game importante. Hansa. Mas a D&D, no final das contas, tudo virava Beholder mesmo e tu não precisava muito de imaginação, não. Ah, é foda, é foda. Cala a boca. Que o jogo era super complexo, você que não entendia nada. É, não, a D&D é um jogo supremo, cara. Página 76 do livro do jogador de AD&D na versão da Abril. É uma das coisas mais importantes da minha vida. Página mais amarela do meu livro, que é a tabela de perícias. Contos aleatórios. Não, é de perícias. Essa, a página 130, que é a coisa de taco, por nível de classe. Tem páginas ali. O que ali tu mais que... gostava era do taco, né? Beleza, então. Mais gostava era do taco, é. Mas seu taco era alto pra poder acertar as paradas ou não? Era um taco pequeno. Não, meu taco era. Meu taco é enorme, meu taco é de 20, assim, 20, 21. Porra, a D&D era o único lugar que ter, quanto maior seu taco, pior pra você, né, cara? Pois é, né, cara? Só na D&D, né? Ainda bem que eu vivo o mundo real mesmo. Se você Sim. entende essa piadinha de taco na D&D, você é velho. Você é velho. Senhor da Eternidade. Eu. Sou eu. Sou eu. JJ, o Jat. Então. Porra, muito bem, mandou bem, cara. O sol está surgindo para iluminar o céu para aqueles que já vão voar. E ele vem já. Já vai chegar, JJ, JJ, o jatinho. Manda Bob o construtor também aí. Então é, porra, JJ, lembro, jatinho, cara. Podemos consertar? Sim! Disco Ninja, toca DJ Jeio Natinho. É música de diversão, cara. Ah, é, com certeza, cara. Tem que deixar do Sonic por último, né, cara? É. Fica a dica aí, se você quiser editar ou deixar o spoiler bom. Esse jogo pra mim foi um marco. E até hoje é um marco, que é o jogo que eu uso assim. Cara, se você jogou esse jogo, beleza. Eu respeito você. Se você não jogou esse jogo, eu não respeito você como gamer. Você é um cocô. Você pode ter jogado Halo pra caramba, mas se você jogou esse jogo, você tá perdoado pelos padrões da eternidade. Você tá perdoado. Você pode falar o que você quiser pra mim, que eu vou considerar o seu argumento sobre jogos. Que você já jogou Full Throttle. Ah, spoiler sim. Toca aí, o monstro DJ aí. Some boys I can ride with. Step on it. Let's find out who they are. Ninja absurdo, sei lá. MC Ninja. Ninja avassalador. Cara, Sempre que eu lembro desse jogo, eu lembro da cena do maluco puxando o barman com o Pixie. Bizarro. Essa cena é clássica, né, cara? Não, mas muito melhor do que untar o bar na cara do cara é o que ele fala. You know what looks better on your nose? Do tipo, você sabe o que vai ficar melhor no seu nariz? Caralho, com tradução simultânea. Isso é bom. Uma frase em inglês foi dita pela pessoa errada, Mestre Splinter. Qual é a função correta? Porra, eu tenho que... Qual é a frase mesmo? You know what looks better on your nose. Pera aí que o dial-up tá conectando. On your nose. You look... What... Qual é a frase mesmo? É, vou escrever aqui. Meu inglês é bom, minha memória não. You know what looks better on your nose. Porque o inglês dele é muito bom. É muito bom. Grande parte do jogo é a trilha sonora, né, cara? O jogo é sobre... motoqueiros bolados de uma gangue sinistra do mundo alternativo. E basicamente... usam jaqueta de couro e não fazem a barba direito, porra. É a Kira? Isso. É a Kira? Exatamente. Não, e a Kira os caras não tem barba, porque são japoneses. Eu sou um cara na True, eu não olhei na Wikipédia agora, eu lembro até o nome da gangue do protagonista. The Polecats. Não, quer dizer... Podcasts, é? The Polecats. É, a gente pode mudar o nosso nome pra Polecats. Gatos do Pole Dance. O engraçado é que a trilha sonora do jogo, ela foi feita por uma banda de motoqueiros bolados From Hell. E tipo, eles fizeram um CD. Eu não sei exatamente como aconteceu. Eu sei que eles têm um CD que tem basicamente todas as músicas de Full Throttle, só que com voz, sabe qual é? Pra trilha sonora do Full Throttle, a única música que eles colocaram letra foi essa aí, que é a introdução do jogo. Mas todas as outras são instrumentais, né? Escolher com voz porque, cara, essa é a música mais marcante. Porque, porra, a introdução desse jogo é genial. When I think of Marine, I think of two things: asphalt and trouble. Fala a ceninha do velho Corley com o Mark Hamill. Como é que é o nome do personagem dele? Rip Burger. Skywalker. É, também. Não? É Rip Burger, isso mesmo. Rip Burger. Que ele é dublado pelo Mark Hamill. E aí tem a ceninha. A ceninha. Desculpa. Não, pera aí, preciso contar. Mestre Splinter diz: vou mandar um Flash Cagles. Tá séria a parada. Tá séria a parada. Mas eu vou deixar claro que o Flash Cagles é trademark, ele não pode usar assim. Mas tudo bem. Ele não manda o Flash Cagles que nem o Senhor da Eternidade, mas beleza. Mas saindo do freestyle, porque E lá, você vai ter que editar essa merda. Basicamente tem a conversa entre os dois caras. No meio da conversa chega a galera da moto bolada, a gangue da moto passa por cima da limusine futurista dele, quebra o símbolozinho da Mercedes e começa a tocar o porradão da música. Meu amigo Crusher. Tá aí, Crusher. Foi dar um Flash Cagos também. Não, tá dormindo? Tá dormindo? Não, porra, tava vendo negócio. Olha o porn aí. Próxima música que eu escolhi é de um outro jogo que eu também me matei de jogar. Muito mais até que o Castlevania. E foda-se, eu sou fanboy mesmo dessa porra. Eu assumo, tô nem aí. Foda-se que eu não gosto. Agora que eu reparei que o Crusher é true. Ele fala Castlevania. E a música é do mestre, né? Não tem nem o que falar do cara que compôs essa música. Que qualquer coisa que ele bota a mão vira ouro praticamente. Eu sou fanboy do Nobuo Uematsu. Sério, eu sou. Foda-se. Que ah, senhora. Achei que o compositor era o Silvio Santos, porra. Tá bem, cara. Bota a mão vira ouro, porra. Tá certo? Toca aí, disco ninja. Thank you. O jogo é Final Fantasy VII, esse é uma música tema da Tifa. Acho que não tem nem o que falar do jogo. Se você não jogou, esse sim, para tudo que você tá fazendo e vai jogar, né? Sério, esse... Eu tento não ser tão fanboy desse jogo, mas eu não consigo. Pelo amor de Deus, joga esse jogo e vai... Só pelo amor de Deus, não me chega aqui falando que o Sephiroth é a coisa mais irada de todos os tempos. É, aí não dá, né? Quando eu fui escolher as músicas, eu queria escolher uma música de Final Fantasy VII. Aí fiquei em dúvida entre a do Red Case e a da Tifa. Muito boa também. Cara, que... esse maluco é muito true, é Red 13, cara. É, eu tô emocionado, cara. Eu ouvi tanto Red 13 na minha vida. Sério, eu tô emocionado. Não, eu nunca vi ninguém falar Red 13 na minha vida, cara. Cara, vocês vivem num lugar melhor, cara, do que eu. Foi Red 13. Eu queria muito poder ouvir Red 13 mais vezes na minha vida. Eu tava na dúvida na música que eu ia escolher e acabei escolhendo essa porque no final do jogo, quando eu não tinha mais porra nenhuma pra fazer, eu não jogava com a Tifa, nunca joguei com ela. Mas eu queria pegar a última arma de todos os personagens. E eu peguei o dela e a parada do Cloud tocando a musiquinha no piano foi foda pra caralho. O que você toca no piano é a música da High Wind. Então, mas é você mesmo. Pega a última... Pra pegar a última arma dela, né? Exato. Mas a música da High Wind é muito foda. A música do Cid é muito foda. A música... É tudo foda, caralho. A música de Battle. De Battle é muito bom. Sou fanboy do jogo, mas eu acho o Cloud um viadinho loiro. E o Sephiroth uma avassaladora. É, não. Vamos ser sinceros aqui. O Big Brother Final Fantasy VII. Quem salva naquela porra? O Cid, o Barret. Kate Sif, valeu. O Kate Sif, o Red 13. Só os quatro. E aí o Barret é irado. E a Tifa. O Barret é irado. A Tifa é irada. A Ares é irada. Quem mais? O Barret é aquele cara que todo mundo acha legal, mas ninguém joga com ele no grupo, sacou? Eu jogo com ele, pô. Eu jogava com ele, cara. Eu jogo com ele sempre. Porra, é apelação pura. Cara, desculpa, cara. Eu fui num lugar. Eu jogava Final Fantasy com pessoas piores do que vocês, cara. O meu time tinha que ter o Cloud. Então tinha o Cloud, tinha a Tifa e tinha o Vincent. Era o Cloud, o Vincent e o Red 13. Não era o Cloud, Vincent e o Barret. Ou Cloud, o Vincent e o Barret. É Cloud, Vincent e mais um, né, o jogo. Sempre. É, porque ataca de longe, né? E aí chega lá no último Sephiroth, você não consegue atacar se for... Não, mas o Vincent é avassalador. Cara, mas o Vincent é secreto, então ele é maneiro porque ele é secreto. É, o Vincent, Yuffie também. Quem Vincent, é apesar de ser um vampiro, ele era maneiro, né? Ele não era um vampiro purina. E o Vincent, ele tem um lance parecido com o Shadow do Final Fantasy VI, que você tem que ver as historinhas secretas dele boladas. Joga o jogo se tu não jogou. Se tu jogou, não vem aqui me xingar, não. O jogo é muito foda. Depois que jogar, joga Crisis Core, né? Pra você entender a porra da história. Mentira, porque você é da geração Restart, você vai falar: ah, gráficos poligonais horríveis, não! É, tem esse problema muito sério, velho, com esse pessoal de hoje em dia, né? Finge que é Lego. Finge que é Lego Final Fantasy VII. Você vai achar muito mais... Perfeito! Perfeito, Nietzsche inimigo, é isso. Eu achava a coisa mais sensacional do mundo, cara. Quando o Sephiroth matava a Ares, cara. Eu achava o CG uma coisa linda. Viu essa cena com a música do Billy? Fica genial. Não. Na hora que ele pula e vai gravar as panelas... Mas eu vou dar uma opinião aqui sincera. Eu prefiro gráficos de 32 ou 16, caralho. Do Super Nintendo, é o quê? Nintendo. É matemática. 16. Super Nintendo é quanto? 16, muito obrigado. 16. Eu preferia os gráficos de 16 bits do Super Nintendo. A tentativa bizarra de fazer um gráfico 3D do PlayStation 1. Acho que se eles tivessem feito o Final Fantasy VII do jeito que eles fizeram o Saga Frontier e o Legend of Mana no PlayStation... Certeza. Com certeza ficaria melhor. Aquele 2D bonito pra cara teria ficado bem melhor, né? E as CGs do jeito que foi. É, você vê aqueles pixels lindos, né, cara? A pior parte do Final Fantasy VII é quando eles botavam a CG misturada com os gráficos de Lego Style. Ficava muito lento, né? Um gráfico bonitão com o Cloud correndo Lego Style lerdão, assim. É. Mas eu lembro que naquela época os gráficos é tipo, caralho, meu Deus, como é foda! É. Aquele CG do Cloud andando de moto era tipo, meu Deus, como é foda! Naquela época, CG era a parada. Era tipo assim, jogo tinha uma cena em CG, todo mundo para tudo. Mãe, mãe, vem ver a cena em CG. Era o ápice, cara. Você lutava pelo CG, né, cara? Hoje em dia você, tipo, aqueles CGs do Metal Gear, você fala, puta que chato, quero porrada. Não, para e pensa que aquele clipe do Dire Straits, que é o bonecão quadradão, já foi foda pra caralho em termos de CG. Com certeza. Eu joguei tanto essa bagaça que a lembrança que eu tenho da Copa do Mundo de 98 era eu terminando Final Fantasy VII. O Brasil perdendo 3-0 na França e eu terminando Final Fantasy VII, que eu não queria mais ver o jogo. Porra, a lembrança que eu tenho na Copa do Mundo de 98 era geral no cortiço que eu moro, batendo na porta da minha casa e falando: você tem a televisão grande, bota aqui fora. Foi quando o Zidane fez o segundo gol de cabeça, deu 2 minutos, tava a molecada toda na rua já, que já tinha desistido do jogo. Todo mundo na rua jogando bola, jogando fliperama. Essa música que eu escolhi aqui é uma música clássica, um tema muito clássico, já tocou em vários jogos. Só que com o lançamento do último jogo da série, ela foi remixada. E é uma música tão foda, que só pra essa versão do jogo, ela tem 3 remixes. Ela toca de 3 formas diferentes durante o jogo. E eu escolhi um desses 3 remixes pra tocar aqui. Não é a versão original lá dos 16 bits, mas é uma versão muito foda. O que que acontece? A música é o tema do protagonista da série. Não é o protagonista ocidental, não. É o protagonista true oriental. E esse cara, ele tem toda a história. Desde que esse jogo começou a ter um pouco de história, eles falam que esse cara luta contra o lado negro da força do jiu-jitsu e o whatever. O jiu-jitsu do demônio, cara. E ele tem o principal rival dele. O principal rival dele é um cara que sucumbiu ao todo o lado negro do jiu-jitsu. E é o cara que busca enfrentar ele e tal. Então o ápice do jogo é quando os dois lutam. Os dois mostrando quem é o supremo jiu-jiteiro da parada. E é foda, porque eles fazem um remix da música do Ryu de um tema assim épico, do tipo, apocalipse, o mundo vai tremer, vai acabar essa porra, meu irmão, e segura esse Hadouken, é baixo frente soco especial, porra. Toca aí, Disco Ninja. Ryu versus Akuma Street Fighter 4. Parafrasear o Comandante Cobra, que eu falei pra ele, cara, essa música é muito foda. Ele virou pra mim e falou, moleque, essa música é o despertador do meu celular que toca todo dia. Ou seja, todos os dias da minha vida são épicos. Aquela música é pra você acordar com aquele sentimento de mais um dia, mais uma batalha. E hoje eu vou mandar um perfect, terminando com a tela branca do Akuma. Hoje eu vou mandar um perfect naquela minha professora de negócios. Hoje, antes de eu dormir, eu vou olhar pro horizonte e falar shows. Eu acho que essa música é um dos melhores temas, principalmente remix, que mostram a grandiosidade de uma batalha entre dois personagens sinistros. Mentira, há controvérsia, só tem um personagem sinistro, o outro é bonzinho e sem personalidade. Vai se fuder. Ele tá falando da Akuma. Exatamente, o Ryu é o que é do mal, ele é o Evil Ryu boladão. Na verdade, no final, o Akuma ele é todo do benzinho, e na verdade, o Shugoku Satsu é tipo, ele dá um beijinho no cara e fala, cara, tudo vai ficar legal, relaxa. É, cara, é o jiu-jitsu gay esse pra caralho. Esse é o secretão do Akuma. É tipo, relaxa. Que todo mundo sabe que quando a tela apaga, o Akuma faz uma sacanagem no maluco. Tanto que agora não é mais tela branca, né? A tela fica preta, né? Fica no escuro, né? E no escuro não, sabe, não. Né? Ela fica meio brilhando, preto, branco, roxo. Opa! E aparece o símbolo do céu, né, cara? Tipo, o cara foi pro céu, tá ligado? Atingiu o clímax, né? Foi pro Nirvana, né? Parafraseando também um grande sábio, no escuro eu sou sinistro. Você roubou a piada de lápis, mas beleza. É, do escuro eu sou um perigo, né? Mas tudo bem, né? Se não, ficou errado. Mas tem gente que fala, no escuro eu sou invisível. No escuro eu sou invisível. Final round. O que foi, meus amigos, as reclamações que a gente teve no último Disco Ninja? O que, que o pessoal mais reclamou e mais encheu o saco? Além da risada da eternidade. ouvir reclamação, a gente vai. A gente não pode dar atenção pra esses caras, cara. Eles não sabem o que querem da vida. É, a gente não pode querer melhorar. A gente tá bom do jeito que tá, pô. Vamos lá, cara. Eu só aceito reclamação se eles tiverem jogado Full Throttle e Chrono Trigger. Aí pode reclamar. Mas digo lá que a única reclamação que eu engoli aqui que é que a gente não escolheu nenhuma música do Sonic. As outras então... você cuspiu, né? É, foi mancada mesmo. Se foi mancada, a gente tá aqui correndo atrás do preju. Então, final round, Sonic especial. Eu chamo aqui Ninja Inimigo pra escolher sua música primeiro. Então, tá sendo, meu irmão. Provavelmente um monte de gente vai escolher música de Leite com Pera, do Mega Drive, Sonic 1, aquelas músicas que todo mundo conhece por aí, mas eu vou escolher uma música mais irada, porém um pouco mais underground. Pra quem jogou na era de 8-bits o seu Sonic no Master System, sabe que quando ia chegando na última fase do jogo, ia ficando tenso. E a penúltima fase do jogo se chama Scrap Brain Zone. E a música dessa fase, apesar da fase ser... pensa pra caralho! É um remix irado do jogo do Mega Drive. Agora, no do Master System ficou incrivelmente mais irado. Eu acho muito foda, então. Disco Ninja, toca pra mim. O cérebro whatever scrap zone. O cérebro, a zona recado. Do cérebro recadinho do Orkut. A zona do recado cerebral. O jogo é sinistro demais. O jogo do Sonic do Master System eu só consegui zerar depois de uma comoção sinistra em várias pessoas na minha casa jogando, amigos meus, cada um jogando uma fase. Aí na última fase todo mundo em pé gritando: vai, vai, pula, não, ah! E dava muito frames na Scrap Brain Zone. Todo mundo ficava gritando: vai, vai, vai, pula, porque era a única coisa que você podia fazer, né, cara? Porque só tinha o botão, só pulava. Tá parecendo o programa do Hugo na CNT, esse negócio: aperta o 3, aperta o 3, aperta o 3, é! Garganta torcicolo. Ponto pra quem lembrar o que, o Hugo fala quando o maluco perde. Não, eu só lembro do... perde? Isso aqui é a última vida. É, não que adianta é chorar. Não tem chororô esse. Não tem chororô. É, caralho, boa. É exatamente isso. É, eu não sei quem pra quem lembrar, e ele mesmo não lembrava. Se você viu o Hugo, você é velho. Ah, é. Pra caralho. Não tem chororô, esse jogo acabou. Se você via Hugo, você é velho. Mas se você jogou Hugo na televisão, meu irmão, tu é foda. Eu não é rico, maluco, porque ninguém. Naquela época a telefonia ainda era estatal e era caro pra caralho ter telefone, é. Mano. A minha música, ela também é... Por mais que o Ninja Inimigo tenha vendido o peixe, que ele foi no underground buscar a música dele, eu também trouxe de Master System a minha música. Desculpa te interromper, mas só quem é pro escutou a minha música, porque você tinha que chegar no final da fase do jogo do Master System de uma época que era tenso gerar os jogos. Então, meu irmão... É, realmente tem esse fator. A minha música era bem simples de ouvir, até porque quem ouviu o último podcast viu os comentários sobre o famoso jogo da memória, quando a sua fita não entra, ele aparece como o hino do fail. E no Master System, com o Sonic na memória, se você ligava ele, não apertava nenhum botão, depois de alguns segundos, começava a ter exemplo do jogo, né? Que é aquele recurso que a loja americana, Casa e Vídeo, usavam pra poder deixar o jogo exibindo. Pernambucana, Itarapuã. A primeira cena que aparecia no... quando você deixava o jogo rolando, era uma cena desse estágio, Bridge Zone. E sempre a cena era uma cena que o Sonic tá pulando atravessando uma região da ponte e ele morria pro primeiro inimigo. E aparecia o barulhinho quando ele perdia a argola, que era um barulhinho bem característico. Cara, isso tá na minha cabeça. Toda vez que eu começo a ouvir essa música, em poucos segundos de música, eu imagino o barulhinho da argola, dele perdendo a argola, porque era o que acontecia na merda do Sonic da Memória, quando você deixava o jogo rolando. Então eu não podia escolher outra música. Tu nunca chegou nessa fase aí, né, cara? Tu só via no demo do jogo, né? Cara, era a segunda fase, cara. Era a segunda... Cara, tu é pior ainda, então, do que eu imagino. Tá passando ainda Green Hill, cara. É, tu é muito ruim, cara. Toca aí, Disco Ninja. The Brinks. Tinha que ser original. Já tem a música direto do 8-bit, do P***, então, Ninja Inimigo, então eu vou quebrar esse paradigma e vou botar um remix. Quando você falou Breeding Zone, eu ouvi Breeding Zone, e eu pensei numa parada muito... Eu sei que você falou Breed, mas eu ouvi Breeding, e eu pensei numa parada muito negra de uma ilha do Robotnik em que ele reproduz os bichinhos do capturado. Caralho! Eu lembrei daquela... E quando ele falou Breeding Zone, eu falei, Here is on, eu lembrei daquela música, Here is on. Here is all. Como vocês ousam criticar meu inglês, cara? É verdade, né, cara? Quem sou eu? Quem é você, cara? Mero mortal. Não, peraí, mero mortal é você. Eu sou o senhor da eternidade. Você que é o cara normal. Essa fase é aquela que o mapa anda, não é? Enquanto você tá jogando. A câmera anda. É. Não sei se são as quatro, porque cada zona tem quatro fases. Eu não sei se são as quatro fases que a câmera anda. Eu acho que não. Mas realmente era nessa zona que tinha pelo menos uma fase que a câmera andava. E eu sou tão Proton Pro que eu vou te falar aqui. Nessa fase que a câmera andava, se você pulasse embaixo de uma ponte, tinha a Esmeralda do Caos ali. Também tá conhecida aqui como Esfera do Dragão, né? Esse jogo do Sonic, pra falar a verdade, eu não joguei muito. Eu lembro que o Ninja Inimigo, eu acho que ele era o único ser da humanidade que tinha um Dreamcast. Eu tinha o Dreamcast porque eu era fã do Sonic, o Sonic ainda não tinha sido a prostituta de todos os consoles e ido parar em tudo. Então, tipo... Mas o Papai Inimigo tinha locador ainda não, né? Não. Ele tinha passado essa época, infelizmente. Mas então, tudo que eu joguei desse jogo, eu joguei na casa dele. Mas... Eu lembro que esse jogo tinha uma música. E a música que eu lembro é a música do jogo todo, né? Essa música toca no final, quando tu vira o Super Sonic, meu irmão. Quando tu caralho, vai no... Caralho, pode crer. Quando vira o Super Saiyajin. Tu vira o Super Saiyajin no final secreto pra ir derrotar o monstro no espaço. Aí toca essa música enquanto você joga. Naquela época, como o Mestre Splinter já explanou, eu era um punk mongol. E, pô, essa música na época, tipo, pra mim era tipo, porra, legal. Música, porra, punk, levadazinha, punkzinha, rapidinha, hardcore. Porra, aí eu achei muito irada a música, nem, tipo... O jogo em si, cara, eu gostava mais dos Sonics 2D clássicos. Mas uma parada maneira que eu lembro desse jogo é que tinha Soap Shoes. Alguém lembra de Soap Shoes? Ninguém nem sabe o que é Soap Shoes, né, cara? Claro que eu sei que é Soap Shoes, moleque, porra. Se ele tipo... falar no inglês nórdico dele, eu posso entender e saber o que é. Soap Shoes. Muito obrigado. Era uma porra de um tênis com uma entradinha que servia como um skate. Você pulava em cima de um cano louco e você mandava um slide no cano com teu tênis, sabe qual é? Que era uma parada que, porra, genial, né? E tinha no Sonic, não sei porque nego fazia propaganda dessa merda. O nego resolveu que era irado colocar isso no Sonic. Ele é rápido e agora ele tem o Soap Shoes, cara. Foda. Adicionou toda uma profundidade ao Sonic, né, cara? Eu acho que o Sonic Adventure 1 e o Sonic Adventure 2 ainda foram jogos fodásticos da série do Sonic. Foi depois do Sonic Adventure 2 que começou a cair em 90 graus, assim, até a morte. Pô, cara, mas Sonic Heroes, cara. Pura vitória. Eu eu escolhi uma música do Sonic 2, que eu não sou pró em Sonic, nunca fui, na verdade eu era ruim pra caralho. E eu escolhi essa música porque é de uma já fase que... tu é o build, a gente perdoa. Esse, cara, não deixa ninguém ver você sangrar, cara, não se expande esse tipo de parada, que não era ruim. Não muito, pelo menos. Eu escolhi essa música porque eu morria pra caralho nessa fase, então eu ouvi ela... Ouvia muito, né? Muito, cara. E eu até me perdia na fase, cara, eu achava ela muito confusa, que é a fase do cassino. Toca aí, Disco Ninja. Esses dias eu até eu vi que eu continuo ruim no Sonic, né? Porque eu fui jogar o Sonic 4 e eu cheguei na fase do cassino e me perdi na fase do cassino. Né? Eu não gostei do Sonic 4, não. Eu joguei o do iPod, não sei como é que é o do PlayStation. Ah, não, o de iPod é pra profissional mesmo, cara. Que tem que ficar mexendo no acelerômetro, tem que ser, né? Muito sinistro. É, eu tem joguei que ser 5 muito minutos sinistro. E parei. É, não, o de iPod é tenso mesmo. Será que o do Wii é no acelerômetro também? Tomara que não. O meu problema com as fases de cassino é que você gastava meia hora na fase, muito mais do que nas outras fases. Em todas as fases você passava em 2 minutos, nessa você tinha o timer que quase chegava no fim e ficava tocando tipo a música que você vai morrer porque o timer vai chegar no máximo. Que era quando você caía nas slot machines, tá ligado? Exatamente. Você caía lá e você ficava tentando pegar todas as moedas. Aí saía Robotnik. Aí vinha espinho. Aí você perdia todas as moedas. Você fala, foda-se, eu vou de novo. Sonic. Caraca, ganhei 100 moedas. Essas fases do cassino, elas são uma transcrição perfeita do que é Las Vegas. Do mesmo jeito que você se perde nas fases de cassino em Sonic, quando você entra num cassino em Las Vegas, você se perde também. E você começa a ouvir essa musiquinha de que a tua vida vai acabar, porque te fazem gastar o teu dinheiro inteiro lá dentro. Pensei que você ia falar que quando você tirava Robotnik, vinha espinho pra caralho, tá fudido. E Lapso. Eu ia colocar ela na minha seleção pro primeiro Disco Ninja, acabou ficando de fora, que a gente ia fazer com 5, depois diminuiu pra 3. E agora a gente fez com muito mais. E agora a gente fez com mais, fez com uma pessoa a mais, né? Então, né? Iam ser 12 músicas e iam ser 15, iam ser... Ah, não importa. Isso é uma matemática louca. Não, porque eu não lembro quantas pessoas iam ser outra vez, iam ser 4, iam ser 20 músicas e estão sendo 15 agora aí. Cara, esse é o tipo de engenheiro que o FRJ tá formando. Gente, é que nem eu e você, né? Essa é a música do jogador casual de Sonic. É aquele cara que liga o Master System 5 minutos, ou Mega Drive, joga e vai pra casa feliz. Então é a música de Sonic que você mais ouviu. Do mesmo jeito que a música que é a identidade de Mario é aquela... A música identidade, a música que é sinônimo de Sonic, é essa aí agora, que é a Zona da Mata Verde, Green Hill Zone, Ato 1. Toca aí. Valendo! De chorar, lembrando de como Sonic foi um jogo foda demais na minha vida. Essa música é tão foda que existem N versões dela na internet, N formas iradas e diferentes, e todas elas são muito boas. Sonic tá eterno, meu irmão, nessa Brasila. Essa Brasila! Cara, essa música, mesmo que você seja pro e que você só morra no Scrap Zone como ninja inimigo, você, não existia save game, não existia HD no Master System, além do jogo da memória, obviamente. Então você ia ter que ouvir essa porra toda vez que você quisesse jogar Sonic. Não tem, você vai ter que passar por essa fase. Então era, você ouvia umas 50 vezes na sua história de Sonic ou mais. O dia que você tiver uma namorada, qualquer coisa do tipo, que gosta de jogos, faça amor ouvindo Zona da Mata Verde. Já fez isso, cara? Já. E tipo, ela é ideal quando você quer uma rapidinha, porque aí você incorpora o espírito. No final você virou o Sonic Saiyajin? Virei Sonic Saiyajin. Você pegou o anel, cara? Ou não pegou o anel? Pegou a argola? Peguei, peguei todas as argolas. Ganhei até uma vida no final, cara. A pergunta é, você fez loop ou não? Mais uma semana vai e mais um podcast fica no coração de vocês. Caraca, hein? Ai, que bonito, hein, cara? Que poeta, hein? Espero que vocês tenham gostado da nossa versão número 2 do Disco Ninja. Direto do forno, sem pauta, totalmente freestyle. Crusher, como foi pra você? Foi gostoso? Delícia. Prazer imenso. Ou como que o Logan dizia, foi um excelente prazer. Não, falando sério, foi bem legal, foi um prazer participar dessa Brasília aqui, né? E é isso aí, já foi. Já foi, tá sendo, meu irmão. Tá sendo. Vai ser, né, cara? Ainda tá sendo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês curtem dançar as músicas do nosso Disco Ninja. Não esqueçam de mandar seus comentários, sugestões e porradarias para eugostdejogos@baixofrentesseu.com. E se você está ouvindo isso aqui no seu iTunes como um gordinho preguiçoso, acesse nosso site www.baixofrentesseu.com. Fiquem ligados nos seus globos de luzes e até semana que vem. Depois que o senhor Eternidade parar de enfiar o microfone no cu... Não, vai se fuder, não sou eu, porque eu tô ouvindo. Não é ele, dele, o dele já tá lá dentro, porra. É, porra. Eu tô sentindo. Tu tá sentindo? Que porra? What the fuck, man? Que porra é essa, mano?